Aí, irmão, até quando vamos continuar? A se ilude, meter os canos, acha que a vida se resume aí. Temos que romper com as barreiras impostas, ultrapassar os limites do sangue e da pólvora. A escola é arma, o livro, a munição, sua mente, o gatilho que se apertado causará revolução. Pensamento vadio não lhe dará a liberdade, pelo contrário, lhe enjaulará atrás das grades. Até entendo que sofrer demais os atordoa, nos faz esquecer de quem somos e viver à toa. Quanto tempo estive vagando sem rumo pela cidade, esperando que surgisse uma só oportunidade. Matar, de roubar, de me auto-sequestrar, sem ao menos analisar que estava prestes a me algemar. Foi quando parei pra trás, dei uma olhada e vi que até ali alguém estava a me esperar. E torcia e pedia que seu Deus me iluminasse, sentindo a vitória, me guiasse longe das grades da frustração, me desse paz e espírito, orientação. A cultura foram ficando distante da estante, conhecimento foi brilhando como o diamante. O ódio que sentia foi se diluindo, dando espaço ao amor pelos meus entes queridos. Que cada homem possa se encontrar e se tornar livre. Tá escrito que a palavra libertará, da prova felicidade não se pode comprar. Tá fichada a humildade, a chave pra se poder chegar. Tá cavalo que mantém o homem vivo é poder sonhar. Tá escrito que a palavra libertará, da prova felicidade não se pode comprar. Tá fichada a humildade, a chave pra se poder chegar. Tá cavalo que mantém o homem vivo é poder sonhar. Tem dia que não se deveria acordar, começa mal e a tendência é piorar. Neuroses vão se juntando, não se encontra a saída, o barato é muito louco, nem Freud explica. Pareço um louco, Fernando Pessoa, não sei. Personalidade múltipla, sei lá o que farei. O passado se funde com o presente, o futuro vou buscando sempre vida nova, novos rumos. Sou um pouco Álvaro de Campos, foda-se o mundo. Um pouco Caeiro, naturalizando tudo. Ricardo Reis, às vezes sou o neoclássico, mas a vida não permite um linguajar rebuscado. Sou poeta, sou rua, poesia, periferia, cultura, hip hop vai mostrando a saída. Saída que às vezes visível não há encontro. Essa multiplicidade vai me deixar louco. Textos, escritos, versos, poesia e prosa. A escolha afeta a consciência de várias formas. Enfraquece, foge pra embriaguez. Joga no lixo tudo de bom que se fez. Me confesso de ser um pouco casmurro. Sou eu mesmo igual Miguel Torga. Tenho meu lugar no mundo. Vou rever minhas antigas amizades, pois deixei perdendo tempo essa preciosidade. Parei, pensei, notei que não dá mais pra viver sofrendo crises existenciais. Pra te explicar, sou estrangeiro de mim mesmo. Começarei viver sonhos, destruirei pesadelos. Que a palavra libertará, da prova felicidade não se pode comprar. Tá fichada a humildade, a chave pra se poder chegar. Tá gravado que mantém o homem vivo é poder sonhar. Que a palavra libertará, da prova felicidade não se pode comprar. Tá fichada a humildade, a chave pra se poder chegar. Tá gravado que mantém o homem vivo é poder sonhar. Que a palavra libertará, da prova felicidade não se pode comprar. Tá fichada a humildade, a chave pra se poder chegar. Tá gravado que mantém o homem vivo é poder sonhar. Sinto que a palavra libertará, da prova felicidade não se pode comprar. Tá fichada a humildade, a chave pra se poder chegar. Tá gravado que mantém o homem vivo é poder sonhar.